Bom, senhores, boa noite. Seguindo com mais carinho, Positivo. se apresentando hoje nas feiras de Parma. Solenidade de hoje, dia 9 de abril, às 22h31. Presentes na sala: Coronel Oliver Hitch, Soldado Guilherme Souza e Estagiário Antônio Júnior, promovido de hoje. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o Mike, construído por mim durante 3 dias. E, segundo ele, nunca participou de batalhão nenhum. E aí, a gente teve um certo diálogo, porque ele veio de um servidor RP, que se diz RPG, e aí, as regras eram muito parecidas. E aí, ele teve facilidade, principalmente no primeiro dia, assim como no segundo também. Algumas coisas que foram divergentes, ele tirou as dúvidas necessárias assim que pôde. Bom, queria deixar a palavra agora com o Coronel Oliver Rich. Deixa uma palavra para mim. Bom, primeiramente aí, pessoal, boa noite a todos. Coronel Oliver de Ritz se apresentando de mais uma ilustre solenidade. Um dia importante para todos nós, soldados aí, comandantes, tá? Um dia onde a gente faz o reconhecimento aí, merecido por mérito de todo o trabalho, empenho, aonde entram os dois fatores importantes da 17 BPM, sempre falados aqui. Quais são os dois fatores? Primeiro, interesse, sempre interesse. E segundo, dedicação. Então, quando a pessoa se enquadra nesses dois quesitos aí da 17, ele tem tudo para conseguir muitas promoções, muitas solenidades, tá? E consegue chegar longe aí na 17. O que não falta aqui da 17 é oportunidade. Só não chega lá quem não tem interesse e dedicação. Hoje o SAMP, ele precisa de uma estrutura nova, tá? O policiamento militar hoje no servidor SAMP, ele precisa ser reconstituído do zero, né? Hoje a polícia não tem mais respeito, não é respeitada por maus policiais, pelo mau uso dos comandos policiais, né? Então hoje a polícia é um motivo de piada, é um ponto de fraqueza. Hoje as gangues são em maior número, né? E hoje o fato de ser um policial é saber gostar, né? Do que faz, da profissão, independentemente de quantidade de jogadores no batalhão, quantidades de jogadores no servidor, não importa o tempo, dia, hora, se o tempo está firme, se o tempo está chuvoso. Batalhão é isso, tá? Ser policial é isso, né? Hoje em dia é mais fácil você deve se deparar com gangues, né? Grupos de gangues, do que grupos policiais, né? Os policiais hoje, para ter uma equipe competente, para trazer uma imagem nova nesse conceito de polícia mesmo, depende muito do grupo, né? Um grupo experiente, um grupo que tem conhecimento, um grupo que tem treinamento, um pessoal que saiba trabalhar em equipe, né? E um pessoal dinâmico, né? Aquele que sempre está em busca de conquistas, né? Aprendendo sempre com os erros. Não deu certo aqui, vai rever o que aconteceu, né? Dá uma dica de algo que descobriu, compartilha isso em grupo, ajuda o seu companheiro. Nós temos que ter um grupo que não tenha rivalidade, tá? Que apesar de todas as diferenças, todos nós jogamos no mesmo time. Se você perder, eu perco junto, se você ganhar, eu ganho junto, né? Eu sei todas as dores que você sentirá e vivenciarei as vitórias como você também vai viver, vivenciar, certo? Então, ser policial não é ser turista. Ser policial não é só um final de semana. Não é só, porque agora estou de férias. Não. Ser polícia é nascer para ser polícia. Tá? Tem que gostar mesmo. Tá? Dificuldades, pessoal, todos os batalhões têm. Todos os batalhões têm, independentemente aí. Nós, da 17, graças a Deus, estamos presentes aí há 5 anos, né? Aí em 2018, já fazem 5 anos que estamos na caminhada, sempre com o mesmo comandante que vos fala aqui nesse momento. Já vivenciamos tudo o que tinha que vivenciar. Temos treinamentos aí adaptáveis às condições de jogo. Dependendo do solo que a gente pisar, a gente vai mobilizar nossas equipes para oferecer o melhor trabalho possível no servidor, tá? Sempre trabalhando em equipe. Aqui ninguém perde a cabeça, todos são focados Nossos comandantes são constantemente treinados e instruídos para redirecionar vocês aí a nível de ganhar jogo, tá? Então, a gente procura hoje profissionais. Você que está subindo de patente aí, tá? Sinta-se honrado de estar aí num dos melhores batalhões policiais, que é a nossa meta, né? Nós queremos revolucionar o SAMP com o nosso policiamento. Aliás, quem não quer, mas tem que saber o caminho certo a seguir, tá? Então, aí, o Sargento Mascarenhas, ele é responsável aí pela capacitação dos efetivos. Ele também tem os seus motivos também, mas a gente agradece muito o trabalho dele, tem nos ajudado bastante. Hoje, atualmente, a 17 está precisando de comandantes. Nós não temos assim uma gama de comandantes, precisamos de comandantes, mas para isso é necessário que você se esforce, que você não fique somente como soldado. Busque sempre se atualizar, sempre. Mostre, prove para nós o tempo todo a sua qualidade, o seu potencial. Quem sabe amanhã você pode estar aí na patente de sargento e comandando aí 10, 15 efetivos, né? Fazendo operações de sequestro, de favela, né? Invasão de morro, casa, busca de bandido, blitz, apreensões. Sargento aqui faz praticamente quase tudo. Nosso batalhão, ele é medido por valores. Hoje você só sobe de patente se você tiver valor. E está ligado ao mérito. Se você não tiver mérito, eu não vou subir você porque você é meu melhor amigo, porque você puxa meu saco, porque você atira bem, porque você não é uma pessoa que não falta. Não é isso que constitui um bom capitão, que constitui um bom policial. É um jogo. É uma quantidade, um grupo de qualidades. Você não precisa ser bom só numa coisa. Mas se você for bom, né, a nível considerável, na maioria do que a gente exige, você está pronto para subir para o próximo nível. Quanto mais você sobe, mais você vai ser cobrado e mais você vai ser respeitado em suas decisões. Vai ter momentos que você vai ter que tomar uma decisão por si só, tá? Independentemente da orientação do comando. Você precisa tomar uma decisão porque você, naquele momento, é o comando de campo. Se você vai errar ou não, não importa. O importante é você fazer. Não deixar de fazer nada. Faça. O errado você vê depois com o comandante. Mas naquele momento, você não vai deixar de fazer o seu papel. Tá? E se a equipe errar, que vão errar todos. Todos erramos juntos, tá, gente? Vocês estão aí num ótimo batalhão policial. A 17 BPM está trabalhando por melhorias, tá? Constantemente. Sei que atualmente as coisas estão assim meio que paradas, mas já iremos nos atualizar aí no decorrer dessa semana. Então, faço aí das palavras do Mascarenhas a minha palavra aí quanto ao novo estágio. Espero, Antônio, que você não encerre sua carreira aí, né? Tipo, como já aconteceu, aí a gente promoveu o cara vazar, certo? Lute, persista. Mascarenhas aí tem mais de um ano com a gente. O Marcos Breno, o Sargento Marcos Breno, também tem mais de um ano com a gente. Então são sargentos aí, são comandantes aí de competência, né? Eles não estão aí brincando de ser comandante. Então o respeito tem que ser respeitado, tá? Assim como vocês também, a gente precisa muito de cabo, bastante de pessoas na patente de cabo, tá? Para iniciar patrulhamento. Então a gente precisa muito. Eu conto com vocês. Vocês são a história do BPM, tá? O BPM, ele não se constrói só por conta de um comandante, não. Por conta de um major, por conta de um tenente coronel. Batalhão não é isso. Para você falar que é batalhão, é quando cada um faz o seu trabalho da melhor forma possível, aonde todos trabalham em grupo e ali existe um batalhão. Isso é ser batalhão. Então, não é uma pessoa que faz o batalhão, é o trabalho em grupo, tá? E é isso que eu quero trabalhar com todos vocês e ter a honra de estar ao lado de vocês. Eu, na minha patente, sou apenas mais um no meio de vocês, sou um soldado igual a vocês, né? O que diferencia é a patente, mas de resto, eu sou igual a vocês. Eu vou atirar, eu vou dirigir, eu vou estar com vocês, eu vou subir morro, eu vou descer de helicóptero. A gente tá junto, certo? Como uma equipe. Então é isso que eu queria dizer aí, um incentivo também e uma honra aí tê-lo você com a gente, tá? Caso tenha amigos também, convide, indique amigos. A gente dá muito valor aí às indicações, tá? Seja bem-vindo aí. Essas são as minhas palavras aí, parabéns. Palavras aí com o Sargento Mascarenhas. Bom, queria acrescentar algumas coisas em relação a Antônio Júnior. Bom, positivo para mim, deixa eu ajeitar esse negócio. Bom, queria acrescentar algumas coisas em relação a Antônio Júnior. Por ser novato no batalhão, ele teve o seu diferencial pelo método de aprendizado muito fácil e muito rápido. Ele é aquele jogador que ele não tem muitas dúvidas e ele consegue captar mesmo com baixo conhecimento. Um exemplo foi o código 10 e alguns códigos SUS também. Que no servidor que ele atuava, não existia o SUS. Era o barra procurar. E aí eu expliquei como se fosse parecido, relativo. E aí eu percebi que é um dos mics que eu vejo que tem interesse. E Antônio, é isso aí, tá? Continue assim, positivo. Guilherme Souza, se quiser deixar alguma coisa, tá? Uma palavra, positivo. Positivo, Sargento. Só queria estar dizendo aí que fico muito feliz pela promoção do Antônio Júnior, certo? Quando eu entrei pro batalhão e indiquei ele para que ele viesse estar aqui conosco atuando, eu digo a vocês que já sabia que, já tinha certeza praticamente que ele se sairia bem com isso, pois de todo o tempo que a gente passou como polícia num servidor que tinha um sistema totalmente diferente, eu sabia que ele teria facilidade para estar manuseando algo novo e que ele gostaria muito de estar nisso, certo? Então, deixo meus parabéns aí a ele e espero que algum dia sejamos aí sargentos ou coisa acima disso aí, se Deus quiser. Bom, Antônio, você agora vai ler o juramento, tá? Já está no chat. Peço que você se apresente antes, tá? Positivo? Uma palavra. Positivo. Sargento Antônio Júnior se apresentando ao Coronel Oliver de Ritchie e aos demais companheiros de farda. Incorporando-me ao 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui se testemunham, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos o 17º Batalhão. Boa! Bom, é sempre importante lembrar disso aqui, ó. Não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão. Mais importante, estarei de pé em todos os seus momentos. Bom, eu voltaria nessa frase como secundário. Nosso lema é os eternos companheiros de farda. E acho que o lema secundário da 17 deveria ser: preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. Eternos companheiros. Bom, Júnior, agora você tem 30 segundos para agradecimentos. Positivo? Positivo. Queria agradecer, né, primeiramente ao Guilherme, que me indicou o batalhão, me mostrou os vídeos para que eu pudesse estar conhecendo o batalhão. E queria isso, agradecer a ele, segundamente ao batalhão, que me acolheu bem. Essa aí. Bom, solenidade finalizada, PKS a todos os presentes. Positivo?